Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Eu vou conversar agora com o Marcelo Martins. Marcelo Martins é zootecnista da Emater de Belo Horizonte. Já esteve ocupando o cargo de subsecretário nacional de desenvolvimento rural. Até inclusive a gente houve, acho que um desencontro de informação. A gente até anunciou a presença do Marcelo aqui no nosso programa, né? Presencial, né? Mas ele tá por telefone. Felizmente não vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente com o Marcelo, mas a gente vai bater um papo por telefone. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Prazer estar falando com você, viu, Marcelo? Prazer é nosso. Você está em Alfenas, Marcelo? Pois é, chegamos de Belo Horizonte essa madrugada, minha família reside aqui. Sim. E a gente chegou essa madrugada aqui em Alfenas. Você tá, você é natural de Alfenas, né, Marcelo? Moro em Alfenas, sou natural da Zona da Mata, da região ali próxima a Muriaé. E estou em Alfenas desde 2004, trabalhando aqui na Emater e em outros projetos aqui na região. Ingressou na Emater em 2004 mesmo? Não. Eu ingressei na Emater em 1995. Rapaz, 95? Região de Governador Valadares. 95? Tô há 22 anos na Emater. Tá aposentando já. Não, que isso. Temos aí 15 anos, pelo menos, aí de... Tem bastante tempo ainda, né? Tem bastante tempo ainda pela frente, né, Marcelo? Tem muito novo na Emater. Marcelo, e você estando na Emater, a Emater faz um trabalho sensacional, né? Você disse aí que começou lá em Governador Valadares, já passou por Muriaé, hoje está em Belo Horizonte, conhece aqui a agricultura do nosso sul de Minas. E Minas é um estado muito grande. Como você vê a nossa agricultura, a agricultura mineira? Precisa avançar muito? A gente tem muito para evoluir nesse quesito aqui em Minas? Ou a gente está realmente no mesmo nível de todos os outros estados brasileiros, ou pelo menos os principais? Veja bem, eu acho que a agricultura no país como um todo, ela precisa avançar bastante em termos de reconhecimento da sociedade brasileira como um setor de estratégica importância na economia. A agricultura, o agronegócio de uma forma geral, não importa se o agricultor familiar, o médio ou o grande produtor, eles são, esse sistema todo, ele é responsável por cerca de 25% até 30%, depende da época, do ano, da economia do país. Então, o agro, ele gera 1/3 da riqueza do país. E, no entanto, eu vejo que não tem 1/3 da atenção em projetos e políticas públicas. Nesse sentido, tanto a nível nacional, quanto a nível, né, estadual e até regional, eu acredito que a gente precisa avançar bastante nessa consolidação, né, da agricultura como um motor, né, impulsionador da economia do país. Então, mas por que você acha que isso não acontece, Marcelo? É falta de atenção dos nossos políticos, dos nossos representantes? É falta de uma cobrança dos próprios agricultores? Na verdade, eu vejo, é uma série de fatores. O fato de nós termos 5,5 milhões, quase 5,5 milhões de proprietários no nosso país, 4,3 milhões de agricultores familiares no nosso país, e esses proprietários estão dispersos, é um fator dificultador. A gente vê que outros segmentos, indústrias, seja automobilística, seja de transformação, enfim, outros segmentos estão mais organizados do que o setor do agro, o setor da agricultura, pecuária e de todas as empresas que dão suporte, seja de fertilizante, de maquinários. Há uma dispersão territorial muito grande e isso não favorece a organização do segmento. E nós precisamos de mais representantes, né, no meio político que façam leis que realmente beneficiem o setor. na área de infraestrutura no campo, estradas, energia, crédito rural, nós precisamos de mais representantes que defendam essa bandeira. Isso também é um ponto assim, estratégico de estar fortalecendo a agricultura por meio dessa representação. Quando o senhor esteve como subsecretário nacional de desenvolvimento rural, o senhor tentou dar essa atenção aí para a nossa agricultura? Houve avanços nesse seu período lá? Certamente. Nós tivemos, né, de meados de 16 até mês passado, à frente, né, de uma subsecretaria dentro do antigo Ministério de Desenvolvimento Agrário, focado mais na agricultura familiar. Certo. E hoje, né, a SEAD, né, que é a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, ela trata de 22 políticas públicas. Essas políticas públicas estão focadas no agricultor familiar. Podemos citar aí, talvez, uma das mais importantes, o PRONAF, que existe há quase 23 anos, vem melhorando ano após ano, e em 2016, na questão, né, das mudanças políticas, né, que estavam ocorrendo, uma crise política no país, crise econômica no país, o PRONAF estava sendo ameaçado. E com uma ação de um grupo, né, de colegas que estava lá à frente, né, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, né, da SEAD, conseguimos manter o PRONAF numa época de juros em ascensão no país, a taxa Selic alta, e conseguimos manter não só as taxas de juros do PRONAF, conseguimos avançar em fazer um plano agrícola que usualmente é feito, né, do meio do ano, um plano de safra do meio do ano até o ano seguinte, ao meio do ano seguinte, de julho a junho, e conseguimos fazer um plano agrícola de 3 anos, mantendo o mesmo volume de recursos, mantendo as mesmas taxas de juros. Isso foi uma grande vitória num momento político e econômico complicado do país. Marcelo, a gente está falando aqui para 50 municípios da região. O pessoal mais da área rural conhece bem o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas para nós que não somos aí da parte rural, da parte agrícola aqui dessa imensa região que a gente fala, explica para a gente como é que funciona esse programa. O que é o PRONAF, como é que ele funciona e funciona realmente? Antônio Cláudio, funciona e muito bem. É claro que sempre há pontos que precisam ser melhorados. O financiamento rural, até meados da década de 90, para o agricultor de menor porte, que hoje, né, é denominado agricultor familiar, é aquele que vive da propriedade, mão de obra basicamente é da família e está ali envolvido diretamente, né, na produção. Esse agricultor familiar, até meados da década de 90, e eu sou filho de agricultores familiares naquela região que eu lhe disse, né, na região de Muriaé, na Zona da Mata, ali divisa com o estado do Rio de Janeiro, é uma região que plantava muito arroz, de pequenos produtores de leite. Esses agricultores familiares, meus pais, meus tios, conhecidos, historicamente, tinham uma dificuldade grande de ter acesso a um financiamento para estruturar a sua propriedade e para custear a sua produção. Não importa que tipo de produção, esses agricultores tinham uma dificuldade. Ali, meados da década de 1990, né, pelo ano de 95, por uma série, né, de pressões sociais, né, de movimentos aí, para poder melhorar, né, a atenção à agricultura familiar no país, houve a criação dessa linha de financiamento por por uma lei federal em que esse programa foi criado, essa política pública foi criada. E ano após ano, ela vem se consolidando como um fator muito importante para promover a organização, a articulação, a estruturação de propriedades em várias áreas, né, de produção. E com projetos de investimento que tem um prazo e uma carência um pouco maior, quer dizer, um tempo para se pagar maior, para se investir na propriedade. Por exemplo, numa propriedade de leite, vá se construir, né, uma sala de ordenha, comprar ali equipamentos, e que vão ter até 10 anos de prazo para serem pagos, com 3 anos para se iniciar o pagamento, até 3 anos para se iniciar o pagamento. Então, esse é o projeto de PRONAF Investimento. em outras regiões, né, do país, em outras atividades, esse prazo vai até 12 anos, como é o caso, né, de seringueira, culturas que demoram um pouco tempo, um tempo maior para produzir e gerar receita. Então o Pronaf Investimento é uma linha para estruturar a propriedade e a produção. E tem o Pronaf Custeio, que dentro de uma mesma propriedade de pecuária, o produtor gasta ali mensalmente energia, mão de obra, sal mineral, ração, medicamentos. Isso é o Pronaf Custeio, que o tempo de giro, né, desse empréstimo é menor, é de um ano até 3 anos, dependendo da região do país, mas assim que se produz, se vende a produção e logo na sequência se quita o financiamento. Um projeto de custeio para hortaliças pode ser quitado aí em 6 meses. Você vendeu, fez o financiamento, plantou, colheu, vendeu e paga. Então o Pronaf é uma política muito importante, que ela está funcionando, ela foi melhorada nos últimos 2 anos, e assim, tem muito ainda a se avançar, mas ela já atende um grande número, né, de produtores no país. Nós temos aí, desse universo aí de agricultores familiares, de 4 milhões e 300, entra ano e sai ano, quase 4 milhões de declarações de aptidão, que é um documento dado pela Emater, pelo sindicato, pela entidade parceiro, né, do Ministério da Agricultura Familiar, né, que é a SEAD hoje. Essa declaração de aptidão já foi dada para mais de 4 milhões de agricultores no país como um todo, desde a criação do Pronaf. Então ela é abrangente. O Pronaf então contribui para esses números fantásticos e maravilhosos que a gente tem da agricultura familiar aqui no Brasil. O Brasil, só para as pessoas terem uma ideia, está entre as 10 maiores do mundo, né, de agricultura familiar. O Pronaf então contribui para isso, né, o Marcelo? E esses números que a gente tem, números incríveis, 55 bilhões de reais é o faturamento, né? É impressionante os números da agricultura familiar no país, né, Marcelo? Antônio Cláudio, e eu estava falando no início, né, que a gente, e me considero, né, como agricultor familiar e vivo nesse meio, né, através dessa grande oportunidade que eu tive na vida de estar trabalhando na Emater e nesses últimos 2 anos, né, a nível nacional no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, na SEAD. Eu, apesar de achar que a gente precisa mostrar para 207 milhões de brasileiros que nós temos lá cerca de 20 a 25 milhões de agricultores que estão produzindo alimento, diariamente levando esse alimento às mesas, né, à mesa dentro do brasileiro, precisamos avançar muito nisso daí. A agricultura familiar, ela é guerreira, ela é muito forte. Ela gera 74% dos empregos no campo. Então, de cada 10 empregos, 7,4 são gerados na propriedade familiar. Não no grande empreendimento agrícola, que é importante para a exportação do país, a soja, né, o milho. Então, essas grandes propriedades são muito mecanizadas e não geram tanto trabalho, tanta ocupação. Contrário do que a maioria da população pensa, né, Marcelo? Justamente. É isso que é o desafio, a gente mostrar em oportunidades como essa, nesse espaço, né, que você está nos abrindo no seu programa, Antônio Cláudio, para poder estar divulgando para a população, de uma forma geral, que 74% dos empregos gerados no campo vem da agricultura familiar, da pequena propriedade. 7 em cada 10 quilos de alimento, ou seja, 70% do alimento que o brasileiro consome na sua cesta básica, vem da agricultura familiar. Então, são dois dados muito importantes e relevantes. Sim. Da agricultura familiar no país. E um outro que poucos, né, divulgam, né, poucos se mostra, é a geração de riqueza dentro da propriedade familiar. A gente tem quase que 40% do valor bruto da produção, de tudo que é produzido no país, quase 40% desse valor bruto da produção vem da agricultura familiar. Então ela gera muito emprego, trabalho, ela faz, né, um papel importantíssimo no controle da inflação através da produção dos alimentos da cesta básica, que 70% da cesta básica do Brasil, ela vem da agricultura familiar, gera muita riqueza ali e faz isso tudo com aplicação relativamente pequena, tanto do crédito rural, do Pronaf, que ele representa pouco em relação ao do crédito rural nacional, quanto de ocupação de área. A agricultura familiar, ela ocupa só um quarto das terras agricultáveis do país, da terra utilizada no país, 25%. E ela utiliza cerca aí de 15% só do crédito rural. Então, é pungente, realmente é um motor da economia, e nas pequenas e médias cidades, ela importa ali e faz a diferença. Enquanto na economia nacional, a agricultura, né, de uma forma geral, o agronegócio representa aí 25% a 30% da economia do país, mas colocando ali as pequenas cidades, e Guaranésia é uma delas, a região aí próxima, Guaxupé, Monte Santo, todas essas cidades, cerca aí de 60% a 80% da economia das cidades vem da agricultura, e nessa região especialmente da agricultura familiar. Quando a roça vai mal, não tem nada que vai bem no município de Guaranésia. É verdade, é isso mesmo, quando a roça vai mal, a cidade vai mal também, né? Juro. Marcelo, mas já que você está falando de todos esses números, da importância de tudo, eu vou fazer até um intervalinho comercial aqui pra gente voltar daqui a pouquinho. Eu gostaria que você respondesse para mim depois do comercial, já que tem toda essa pujança, todos esses números fantásticos da agricultura familiar, por que que a gente tem o êxodo? Por que que a gente não encontra mais pessoas morando na roça? A gente anda aqui pela área rural de Guaranésia, por exemplo, a gente vê cada vez menos pessoas morando nessa área rural. E como é que a gente faz para reverter isso? Como é que a gente... essa semana mesmo eu bati um papo com o Dr. Márcio Bertô, que fez uma palestra na cooperativa de Varginha, falando sobre essa questão dos jovens que estão cada vez mais saindo da área rural, né? Então eu queria que você respondesse sobre esse assunto daqui a pouquinho. Pode ser, Marcelo? Com o maior prazer. Eu vivi essa realidade como jovem que saiu também do campo. Então, vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho e a gente já volta conversando aqui com o Marcelo Martins, que é zootecnista da Imater de Belo Horizonte, já ocupou o cargo de subsecretário nacional de desenvolvimento rural. A Roberta tá ligada aqui no programa e tá parabenizando você, viu, Marcelo, pela entrevista. Expresso, o programa dos melhores ouvintes. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Você está ouvindo programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM até às 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pastor Giovanni Cesário, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja está desenvolvendo um trabalho muito legal aqui em Guaranésia, que se chama Projeto Celebrando a Recuperação. Hoje também tem a presença aqui da dupla Fabrício e Rafael, talentos de Guaranésia. Eles vão estar fazendo um som pra gente, batendo papo, falando da carreira. Daqui a pouquinho aqui na Pássaro da LFM. Meu bate-papo de agora é com o Marcelo Martins, zootecnista da Emater. E o Marcelo também já ocupou o cargo de subsecretário nacional de desenvolvimento rural. No bloco anterior, a gente falava aí sobre a importância da agricultura familiar no Brasil. E o Marcelo apresentou números realmente surpreendentes aqui da agricultura familiar e da importância, né, que a agricultura tem para a economia nacional. E aí, Marcelo, eu levantei essa questão. Você falou desses números que realmente são fantásticos, mas a gente anda hoje na área rural de Guaranésia, de Guaxupé, de qualquer ponto, acho que desse Brasil, a gente vê cada vez menos pessoas morando na área rural. O pessoal tá vindo cada vez mais para as nossas cidades. Eu até brinco muito que antigamente eu trabalhava até numa outra emissora aqui em Guaranésia, a gente tinha o Placar Esportivo, onde a gente tinha 100 times da área rural de fazendas. Hoje a gente não tem mais nem times na área rural de fazendas. Quer dizer, a população diminuiu muito. Como é que reverte isso? Tem jeito de reverter isso ainda? É um bom caminho as pessoas voltarem para a área rural, Marcelo? Veja bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar pela pergunta, Antônio Cláudio, porque isso é fato, é uma realidade. E isso acontece não só aí no seu município, mas no estado de Minas todo, e no Brasil como um todo, esse quadro se repete. Por falta de oportunidade, por falta de condições, a gente vê que o jovem, principalmente o jovem, sai do campo buscando ali, né, uma opção de trabalho e renda, e esse jovem, depois que encontra ali na cidade uma condição, né, que é um, às vezes é de uma oportunidade de trabalho, né, de uma oportunidade ali de estar conduzindo a sua vida, dificilmente ele volta. A gente tem, eu já tive a experiência de trabalhar no norte de Minas, e até o ano de 2004, quando eu vim aqui para Alfenas, trabalhei lá de 98 a 2004, e vi muitos jovens que saíram para ir trabalhar lá em São Paulo, aí eles falam até São Paulo, vou trabalhar em São Paulo, e voltando a partir do momento que conseguiam uma fonte de renda. Eles tinham às vezes familiares com propriedade, com terra, mas não conseguiam ali fazer aquela terra produzir. E esses jovens, a partir do momento que acessavam alguma política pública, no caso a gente falou recentemente do Pronaf, eu comecei a ver alguns jovens não querendo mais ficar na grande cidade, que às vezes ele não se adaptou ali, ficava por força maior, né, de estar ali tendo que tratar da família ou coisa desse tipo. Esse jovem voltava e começava a estruturar a sua vida, mesmo com uma receita menor, que nas cidades menores, né, você ter aí, né, um bom salário, ter uma condição de remuneração maior, ele é mais difícil, mas essas pessoas entendiam claramente que se gastava muito menos para se manter uma condição digna de vida numa cidade, né, naquela região lá do norte de Minas, do que em São Paulo. São Paulo, às vezes, eles gastavam 3 vezes mais e me relatavam que o dinheiro não conseguia pagar as contas. Eles voltavam e conseguiam fazer ali, né, a sua vida caminhar de forma aí favorável. Marcelo, mas hoje a gente continua tendo esse êxodo rural, o pessoal ainda continua saindo, ou esses números já começam a inverter, ou a gente tem mais gente voltando para a área rural? Na verdade, infelizmente, Antônio Cláudio, não, esses números a gente não conseguiu ainda freá-los. Reduziu, freou, mas não inverteu. A Sim. gente ainda tem esse fluxo de urbanização no país. Infelizmente, por políticas até equivocadas de valorizar mais, né, a cidade do que o meio rural, isso nos últimos 60 anos, a gente teve uma inversão da população urbana e rural no país. Essa população há 60 anos atrás, na década ali de 50, por aí, ela, 85% dos cidadãos, dos brasileiros, viviam no campo, e somente 15% na cidade. Isso veio ano após ano, se modificando esse quadro, diminuindo percentualmente a população que estava no campo, né, e aumentando a população que estava na cidade. Em meados aí de 70, da década de 70, houve essa equiparação, sabe, meio a meio, e depois chegou aos quadros atuais, no qual a gente tem 85% dos nossos 207 milhões de brasileiros vivendo na cidade e 15% vivendo no campo. Mas eu queria, assim, chamar aqui a atenção que esses números, essas informações, né, essa migração, ela percentualmente ela vem se estabilizando. A gente já tem aí nos últimos 10, 15 anos que nós temos 15% da população no campo. Em cidades menores, muitas vezes o pessoal mora na cidade, mas trabalha no campo. Então, esse campo ele está se esvaziando em termos de moradia, mas não em termos de produção, em termos de meio de vida. Isso aí é importante que continue, né? A gente precisa da economia do campo. Mas aí, o que eu queria chamar a atenção é que boa parte de quem ainda está saindo são os jovens. Nos últimos 15 anos, 15 para 17 anos, nós tivemos aí cerca de 20 milhões de brasileiros saindo do campo para a cidade. E metade desses brasileiros são jovens. São adolescentes ali, são jovem no estatuto, né, da criança, adolescente, na legislação brasileira, é aquele cidadão de 15 até 29 anos. Então a maior parte de quem ainda está saindo são jovens. Isso é muito grave, porque a gente vê esse campo envelhecendo e esse poder, né, de trabalho vai diminuindo ao longo do tempo. E a gente tem que buscar aí formas de estar incentivando esse jovem ficar e quem sabe até assim, estimular os jovens que saíram retornar depois, né, de estudarem, de fazer um curso de técnico agrícola, voltar para as propriedades. A gente tem aqui na região boas escolas, né, na área de agricultura, e isso a gente precisa estar motivando. E uma política pública que nós temos, né, chegamos a trabalhar, né, nesses 2 anos que ficamos lá no Ministério, é o crédito fundiário, que ele é uma daquelas 22 políticas. Falamos do PRONAF e estou agora falando do financiamento de compras de terra, que é o crédito fundiário. Ele está focado na juventude, porque é quem mais carece de oportunidade no início da carreira. É. Chega-se ao cúmulo de pedir experiência para um jovem aí de 18 jeito, anos, né? Que é recém-formado, como é que vai ter experiência? É. Precisa de um incentivo. Realmente, a gente nota isso, né? Infelizmente. Então, você tem esperança que isso dá para, com essas políticas, dá para reverter a situação, então? Temos vivido uma era, né, de valorização, né, da agricultura, do meio rural, saindo, né, daquele rótulo que, infelizmente, né, há cerca aí de 50, 60 anos, quem morava na roça tinha aquela folclore até do Jeca Tatu, de subdesenvolvimento, isso, uma pessoa ali de barriga inchada, de verminose, de pé no chão, e isso está sendo mudado assim, nos últimos anos. Eu falo aí, eu sou formado há 25 anos, estudei lá em Viçosa e vi, né, nesses 22 anos, quase 23 eu completo agora no final do ano na Emater, de uma valorização crescente do meio rural. Isso atrai o jovem. O jovem tem todos aqueles anseios, né, de crescer na vida, de constituir uma família, e para isso ele precisa ali de oportunidades. E eu vejo que essas oportunidades, apesar de ter que melhorar mais, mas elas já estão avançando. O crédito fundiário é uma delas, que a gente reformulou o crédito fundiário. Temos várias famílias que já acessaram o crédito fundiário nos últimos anos. É um projeto que existe já há 19 anos, estava meio que parado, e a gente começou a reformular, colocou um financiamento seguro para um bom projeto produtivo de vida dentro do meio rural. É um financiamento com 25 anos de prazo. Para essa região, a taxa de juros é 2,5%, e 3 anos para começar a pagar, ou seja, 22 anos pagando, e até 140 mil por família. Não dá para se comprar muita terra na região, mas numa região de terra de café, a gente compra aí 2,5 a 3 hectares. É o suficiente para um jovem começar ali seu projeto de vida. E atrelado a esse financiamento de compra de terras, ele tem também o PRONAF, numa modalidade mais favorável ainda do que é o PRONAF chamado variável, aí que tem, que está disponível para todos os agricultores. O jovem, o cidadão que acessa o crédito fundiário, ele tem uma linha de PRONAF chamada PRONAF A, que são juros mais subsidiados, 0,5% de juros, 10%, 10 anos para pagar, 3 anos de carência, R$25 mil para poder começar a estruturar a sua propriedade. Marcelo, estava mais cedo, quando a gente estava estudando para essa entrevista que a gente está fazendo agora aqui, eu estava dando uma olhada lá no Facebook e vi que você é muito ligado ao deputado Zé Silva, né? E a gente está no ano de eleição, 2018, ano de eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. É um ano, 2018, para você também, de repente, ingressar numa carreira política? Você tem essa pretensão, ô Marcelo? Pois é, Antônio Cláudio. Primeiramente, né, falando aí do nosso parlamentar Zé Silva, ele é um colega que a gente já o conhece aí há mais de 20 anos. Ele tem 29 anos de Emater, ele é funcionário da Emater. Sim. É filho, né, também de agricultores familiares na região do Triângulo. E vem caminhando, né, na sua história de vida, lutando aí para sobreviver com a propriedade, depois, né, se formar, né, formado em agronomia e concursado na Emater, se destacou e chegou até a presidência da Emater. Em 2010, todos os funcionários aí, boa parte, né, de funcionários da Emater, viu que precisávamos de um parlamentar que defendesse a agricultura fora da, assim, uma pessoa que defendesse a agricultura fora da Emater, né? E se candidatou a deputado federal, conseguimos ali elegê-lo em 2010, e ele já está no segundo mandato e vai sair agora, ele é pré-candidato ao terceiro mandato a deputado federal. mas e vem realizando muito pela agricultura. Um dado agora que é muito relevante, que impactou aqueles 5 milhões e tanto, né, quase 5 milhões e meio de produtores rurais no país, foi uma lei que ele fez, de autoria dele, que reduziu em 40% o imposto do Fundo Rural, né, o imposto que todo produtor de café, de leite, paga ali, no pé da nota já sai descontado. Ele conseguiu, né, que esse imposto tivesse redução de 40%, né, de 2,5% caiu aí para 1,7%, depende se é agroindústria, né, ou é pessoa física, CNPJ ou pessoa física, CPF, mas conseguiu isso aí impactar o PIB, né, do agro no Brasil, que está em torno aí, né, de R$1 trilhão. Então é um parlamentar atuante e que a gente já vem apoiando e acompanhando há algum tempo. E nessa caminhada nós realmente fomos verificando que precisamos de mais pessoas defendendo a agricultura, mas não só a nível federal. E um grupo tem aí, né, avalizado e indicado a nossa pré-candidatura a deputado estadual. Então estamos aí, né, prestes ao dia 7 do mês de julho, que é a data limite para a gente tomar essa decisão. E já estamos direcionados a sair para o meio político para lutar, para conseguir mais e melhores políticas públicas para o meio rural, que vão estar impactando todas as cidades, pequenas e médias cidades do país, diretamente, porque a economia básica dessas pequenas e médias cidades é a agricultura. Então estamos sim nessa pré-candidatura, né, a deputado estadual. Certo, eu tô vendo o nosso bate-papo, que eu tô vendo essa paixão que você fala sobre a agricultura familiar. Essa é a bandeira que você pretende defender, sendo eleito, claro, passando essa fase de pré-candidatura, sendo candidato, a gente vai imaginar sendo eleito. Essa é a bandeira, a grande bandeira a ser defendida, Marcelo? Justo, acho que todo parlamentar, ele tem essa origem, esse DNA, a gente pode falar, nesse sangue. E eu cresci, né, numa propriedade rural até os 11 anos de idade, morei numa propriedade até os 11 anos de idade, vivi toda a dificuldade de estrada, de energia. Eu acendi o meu primeiro interruptor lá na roça nossa com 10 anos de idade. Eu sou de 70, a energia chegou em 1980. Até lá a gente tirava leite e o leite da tarde tinha que botar dentro de um córrego para poder resfriar um pouquinho ali durante a noite, a madrugada, e de manhã tá mandando junto com outro leite para a cooperativa. Estrada, chovia, a gente ficava naquela dúvida se realmente o caminhão do leite iria passar ou não. Então, Antônio Cláudio, eu vivi isso daí, tive, né, esse privilégio, que a gente sabe que nem todos, né, têm esse privilégio de ter conseguido aí, né, com o apoio, o esforço e o suor da minha família, ter estudado numa boa faculdade, numa boa universidade. E sou formado lá em Viçosa, conforme eu falava, tenho mestrado lá, né, também lá em Viçosa. E nesses últimos 22 anos eu vivi a agricultura, especialmente a agricultura familiar, nessa empresa que me realiza, né, como profissional, que é a Emater. E nessa caminhada vi que a gente precisa avançar muito mais, e esse avanço passa por um fortalecimento do setor, com mais representantes que defendam a agricultura, que defendam a agricultura familiar, com conhecimento de causa. O que é que precisa para a gente melhorar em termos de mercado? Por exemplo, conseguimos agora ontem a aprovação de um selo, né, que vai beneficiar 100%, né, a maioria dos produtores que agregam valor à produção de produtos de origem animal. A legislação era de 1950, Antônio Cláudio, pasme, 1950. Absurdo. E a gente hoje, assim, a partir de agora, assim que regulamentar a lei, nós vamos ter, né, o selo arte, que é de produtos artesanais, que todo mundo come, consome e valoriza, mas, no entanto, o produtor fica ali à margem, né, fica marginalizado em termos de comercialização, de poder sair da sua cidade e vender em outras. Então, há muito o que se fazer. A bandeira que a gente quer, né, levantar, e a gente já levanta, né, ao longo desses meus 47 anos, né, faço 48 anos esse mês, e queremos continuar nessa bandeira. É óbvio que não podemos deixar, né, de falar que a educação no país precisa ser valorizada, ser reconhecida. Sou casado com uma professora e está até aqui do meu lado e puxando aqui minha mão e me fala de todas essas mazelas que nós precisamos, né, melhorar na educação. Minha primeira infância, eu estudei em colégio estadual, e me formou, me ajudou a formar. E acho que hoje, né, se nós temos, né, policiais, né, no na defesa, né, da ordem, né, no nosso estado, no nosso país, esses policiais, esses zootecnistas, como no meu caso, esses profissionais passam por uma escola. Então a gente precisa estar reconhecendo e valorizando a questão da educação no nosso estado e no nosso país, muito mais do que é atualmente. A questão da saúde, então um parlamentar ele precisa estar olhando vários pontos ali estratégicos na sociedade. Mas a nossa bandeira é a bandeira da produção, é a bandeira da agricultura e especialmente a da agricultura familiar. O Marcelo, a gente está com o tempo aqui esgotado, hoje era para você estar aqui, né? Houve uma falha aí na comunicação, né? Um ruído na comunicação, então você hoje não está aqui, mas vamos fazer uma combinação, Marcelo. Se você for eleito, a primeira rádio que você vai dar entrevista é a Pássaro da LFM? Ué, podemos estar fazendo esse compromisso aqui, Antônio Cláudio. É promessa de político ou é promessa de zootecnista da Emater? É promessa de zootecnista da Emater. Então tá bom. Cidadão brasileiro que adotei aqui o sul de Minas, né, pra gente viver, né? Tô aqui constituído com família, né, desde há quase 15 anos. Estamos aí com esse compromisso aí feito ao vivo. Firmado, então? Então tá bom. Firmado. Vou cobrar, né? Pré-candidatura, a caminhada ainda é longa. Claro, claro. E tem, né, aí uma rede de apoio, né, que vem caminhando junto com a gente na região, inclusive aí, né, no seu município, próximo aí no seu município, a gente está atuando. E podemos firmar, sim, esse compromisso aí de pré-candidato, né, em sendo reconhecido e eleito. Estamos aí como a primeira rádio que nós vamos dar nossa entrevista aí. Vou cobrar isso daí, Marcelo. Você falou que a tua esposa está do seu lado, né? Tá do meu lado aqui. Então, pergunta pra ela, de 0 a 10, que nota que ela dá pro governador Pimentel? Ela tá meio caladinha aqui. Ela tá dizendo aqui 5, viu? 5, então tá bom. Eu não daria essa nota pra ele, não, viu? Foi boazinha, né? Eu acho que ela tá sendo muito, muito bondosa. Marcelo, obrigado pela sua participação. Um abraço pra você, pra sua esposa, pra toda a sua família. E independente aí dos rumos, né, que a sua vida vai tomar aí com essa pré-candidatura hoje a deputado, adorei bater um papo com você e espero você aqui em breve no programa, aqui pessoalmente, pra gente conversar sobre política, pra conversar mais e aprendermos um pouco mais sobre a agricultura, que é tão importante, né, e você levantou pontos, levantou fatos aqui que passa despercebido, a gente nem nota, né, e realmente a gente precisa de olhar um pouquinho mais pra nossa agricultura. Muito obrigado, viu, Marcelo? Eu agradeço a oportunidade, Antônio Cláudio, parabenizo pelo programa e isso é muito importante para a gente estar divulgando essas políticas públicas, esses projetos, isso aí eu acho que faz parte do processo, né, de melhoria e crescimento, né, da nossa sociedade. Então, parabenizo aí pelo programa, agradeço aí a oportunidade, peço desculpas, né, mais uma vez aí pelo esse contratempo, né, da questão presencial, mas eu acho que nós fizemos aí um bom acordo aí para estar tá compensando isso aí no futuro breve. Isso daí, um abraço, viu, Marcelo? Fica com Deus, boa tarde a todos. Meio-dia e 53, aqui na Pássaro da LFM, conversei com o Marcelo Martins, ele é zootecnista da Imatera de Belo Horizonte, já ocupou o cargo de subsecretário nacional de desenvolvimento rural e agora pré-candidato aí a deputado estadual, né? A gente já conheceu alguns nomes, né, de pré-candidatos que já passaram aqui no programa Expresso, mas o nome é que você conhece um pouco mais. 12:53, vou fazer um intervalo comercial e volto daqui a pouquinho, dando continuidade no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.